Alex Ray. Olha, 224, contato radar, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050, que é na 0014. Via Bomed 1 do Oceania 224. Da 10 Rio 5974. Rio 5974 com flat final ILS, torre 118 decimal 95. 1895, 5974. 3305, desça para 2000 pés. Autorizado ILS X-Ray, pistão na 0, reporte localizador. 2000 pés, autorizado X-Ray, reporte localizado 3305. Brasil 4235, desse mantenha 4000 pés, que é legal no 0 ou no 4. 4014. Alfa Kilo, 813, Precision 4 Lima. 35974 da Rio, estabilizou em LS da 10. Rio 5974, o ajuste no 0 ou no 4. O vento, 100 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso na pista 10, Rio 5974. Azul 2782, Alpha Kilo, Apron 3, Stand for Lima. Cantil 30, PS Level 160, contato Recife, frequency 125, decimal 45, disponível 126, decimal 85. Excuse me, Joe, Legal na 0, 1 ou 4, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2014, autorizado X-Ray, forma localizador 4265. Localizador da 1-0, tá 3305. É 3305, complete final ILS, chama a torre na frequência 1-8, decimal 95. 1-8-95, tá 3305. Controle, o Xanem 6224, pode voar para o ITAP? Xanem 6224, autorizado ITAP, desça para 4000 pés, que é legal no 0 ou no 4. Ok, ITAP, descendo direto, 4000 pés, 6224. 616, que atenta o sinalizador. Zona direita, Alfa Kilo, pátio, reportei, acionarei o sinalizador, 6274. Tan 3305, na escuta da torre. Salvador, boa noite, Tan 3305, sinal X-ray 90. 3305, ajuste no 0 no 4, autorizado pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, Tan 3305. Oi, Salvador, Xené 6313, posição 612 para Guarulhos. 6313, prepara Tambo 1 no Lê da Morte, vai aguardando cópia. Tambo 1 no Lê da Morte, vai aguardando, 6313. Complete final, ILS, torre 118, decimal 95. 285, da volta. Solo 34, libera a direita, prossegue Alfa Juliette, posição 05, Pat 1. Alfa Juliette, posição 05, Pat 1, Tan 3305. Do PES, Kennedy 1014, autorizado ILS X-Ray, ponte localizador. 2000 pés e posicionar no localizador, 6224. Sinal de cópia para o Xené, 6313. 4235, na escuta da torre. Boa noite, visual 10. Azul 4235, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, 07 nós. Livre pouso no 04235. 6303, pronto, cópia? Pronto. 60 Guarulhos, nível 360, decola no 0, curva direita, saída São João 1, Leda Motiva, via pouso Luno 0, Taubaté. Controle de Salvador Opera, 119, decimal 8, aciona 5546, transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, via 210, Taubaté, decoda 10, curva direita, São Voono, Leda, Mótima, controle 19.80 e transponde 5546, Xené 6313. Xené 6313, que seja uma lista correta, um pronto feedback, funcionamento. Vai chamar. Já pronto para puxar o funcionamento, 6313. 6313, autorizado, um pronto táxi. Autorizado, chama na táxi, 6313. Salvador, boa noite novamente, Azul 4980, informação X-Ray, Recife. Azul 4980, prepare Pucacaju, aguardão, cópia. Deixa eu guardar. O 4235, solo 37, libera direita, prossegue Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa Juliette, 4235. Sul 4980, pronto cópia. Pronto cópia. Cruzada Recife, nível 370, decola pista no zero, curva à esquerda, saída Pucacaju, via Ampers, Luno 7. Controle Salvador opera 119.8, aciona 5554 transponder. Autorizou Recife 370, decola da 10, curva esquerda, fuga da Júlia, interceptando azul 17. 198 Salvador, 5554 transponder, azul 4980, gate 1. Azul 4980, condicionamento correto, um plano pushback, funcionamento. Chama aí. Está estabilizado, 62-4. 62-4, complete final ILS, Xanã Torre, 18-95. 18-95, 62-4. Pouso Xané 6224, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 07 nós. E pouso no 10, Xané 6224. Tan 3305, Juliette, portão 05. Juliette 05, Tan 3305. Para o 6393, 141 a bordo, autonomia de 7 horas, alternando galera. Sente a voz para o táxi 6393. Sente a voz. Azul 4235, Juliette, portão 3. Juliette 3, 4235. Controle Salvador, boas noites, esse é o Rio 5972, 260, 160 na POC, com a informação X-Way. Rio 5972, boa noite, contato no radar, vista para 4 mil pés, chegada Bonf, Quirinhal na 0-1-4. 4 mil pés, registrado por 1014, chegada Bonf, é o Rio 5972. Seguiu o táxi, Xané? Afirma, autorizado até o ponto de espera da Patione Índia, ponto de espera da Ponte Pronto, ajuste no 0 no 4. Sobrava, espera pronto. Como pro Rio, se a aproximação do número é? Para o número 1. Pode vazuna? Fui pelo inicialmente, guardando vetores para sinal LS. Ok, obrigado, Silo. Salvador, está 3178, tem como assistir, boa noite. 7-8, 0178, contato radar, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Iniciando via para o 050, 31978. No teu perfil da chegada, é o número 2 na aproximação, então 3178. Sim, 3178. Vamos estar pronto, acionar 6313, visual tráfego nacional. Oxenar 6313, após o tráfego nacional, a voz da companhia, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Vamos passar a aeronave na final, alinhar e manter pista no zero, 6313. Ana 224, Solos 43, livre à direita via Fox, táxi Alfa Juliette para o portão 4. Viva Fox, Alfa Juliette para o portão 4, 6224. Nave pronto, 6313. 6313, decolagem autorizada, pista no zero, vento 090 graus, 07 mais. Nave decolagem, pista no zero, 6319. Valeu, mano. Opa, semana que vem, não é? M3 no 3, decolar 245, chama o controle 1 na aeronave 18. 198, boa. Subaviação 1 para o nível 360. Bem, se não possível para hoje, salvo ou máxima. Autorizado direto, salvo. Salvo, Xané. piloto está autorizado a retirar do procedimento X-Ray por Rio 5962. Para subvetoração para final do ILS X-Ray, curva esquerda na proa 205, limitado pelo curso do localizador. Desce e mantenha 2 mil pés. Todos para o final do capítulo 10, limite-se a proa localizador. Livre, chame táxi, azul 4980. Vai chamar táxi, tá livre. Então 31978, desse mantenha 4 mil pés, que não é da 10 no 4, reduz a velocidade para 2209. 4.014,220, 3178. Correu 5972, essa proa pode descer para 2 mil pés? Autorizado 2000 e aguarde o último vetor para interceptar. Ponte 2 mil pés autorizado, você chuta para o último vetor. O Republic já tem a cabeceira 190 ali. Entende. Para o localizador, use a esquerda, proa 140, informe estabilizado. Proa 140, chamada estabilizada, viu? 5972. Passaritap, pode prosseguir para 2000, visual caronado 12 horas, o TAN 3178. TAN 3178, Autorizado, 2000, QNH1094, reporte localizador. Autorizado, LS X-Ray. Autorizado, X-Ray, vai chamar na final 3178. O Rio estabilizaram na cabeceira do localizador, that's way. 5972, complete final ILS, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Xaname 3-3, passão 50, Xaname Centro em 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835251, confirma 6313? Confirma. Já. Autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 08 nós. 58 de depósito, correu, 5972. O azul 4980 para o táxi, 76 a bordo, 3 horas e 30, alternando Natal. 4980, táxi à direita via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, reporte pronto, altímetro no 0 no 4. Até o ponto de espera, reportará pronto, no 0 no 4, azul 4980. Eric. Então, baixou e travou. Ponto de espera pronto, azul 4980. Tente manter o ponto de espera, 4980. Vai manter o ponto de espera. Estabilizado 3178. 3178, complete final ILS, torre 118, decimal 95. 1895. Tan 3178, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre, QNH no 0 ou no 4. Rio 5972, solo 57, Livre pista direita, táxi via Alfa Kilo para meia dúzia Romeu do Pátio 3. Direita, Alfa Kilo, meia dúzia Romeu, 5973. Pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, 3178. Azul 4980, visual para a nave na curta final. Afirmativo. Pouso da aeronave, a 2 da TAM, autorizado a linha e manter pista no zero. Cliente após o TAM e manter no zero, azul 4980. Sala 59, livre à direita, táxi de Alfa, Juliette para o portal 62. Alfa Juliette para o 62, 3178. Contato radar, autorizado, chegada bom médio 1, desse mantém a nível de voo 050, Penenal na 014. 050, voo 9. Azul 4980, decolagem autorizada, vento 090 graus, 059. Livre decolagem, azul 4980. Azul 4980, decolador 02, chame controle 1, 19, decimal 8. 19, 8, obrigado, boa noite, 49, 80. Controle Salvador, boa noite, esse é Azul 4980, decolou Fuca Caju. Azul 4980, contato radar, suba via saída da Fuca para o nível 370. Sobe via Fuca para o 370, Azul 4980. Salvador, boa noite, Azul 561, Flight 3, 320, Guarulhos. 5001, Guarulhos, autorizado via Pesaluna 0, Taubaté, nível 320. São João, transição Mótiva, curva direita após a decolagem, 5564, transponder, 119, decimal 8, controle. 320, Guarulhos, é. Pesaluna 0, Taubaté, São João, transição Mótiva, curva esquerda, com transponder, 5564, controle 19, 8, Azul 5001. A curva é direita após a decolagem. A direita. Correto, 5001, no chame pushback acionamento, portão 3. É isso aí, 5001. 1970, desça para 2 mil pés, Canadal 10114, canceladas as restrições em TAP. Reporte localizador, livre LS aqui. Estamos lá, no GLS, o 1970. Zero, passa nível 170, chame o centro em 125 decimal 45, APN 126 decimal 85. 2545, 2085, azul 4980, obrigado, boa noite. Boa. Today is Salvador, Yoruba, 084, and the 11 ready to copy the clearance, destination Madrid. Mike Bravo Yankee, boa noite. Contato radar 64 milhas sudeste de Salvador. autorizado a chegada Bomed 1 no voo em Bomed da presente. O 2774 emitido para o Renal, o voo do 60. Presente, vou no 60. VLS, gol 1970. 1970, complete final LS, chame a torre 18 decimal 95. Chené 6224, autorizado aeroporto de Aracaju, nível 190, via rota do plano de voo, decola 0, primeira curva esquerda, subida Conde, transponder zona 0240, controle de Salvador 198. Responda, Chané. Salvador, o gol. 1970. 1970, avistado, pelo autorizado na 0, vento 090 graus 089. Depois, gol 970. Confirma, cena 4240. 0240, Chané 6224. 0240. Portão de número 4, chame pronto acionamento. Acionamento na 3, azul 5001. 5001, na 3, livre, chame táxi. Autorizado, vem informar. Europa 08, Port Tower. Iris, solo e Vitor, está sobrecarregado, senhor, hein? Delta, contato radar 65 milhas, sudeste de Salvador. Voo e Coral, após Bomed. Autorizado a chegada Bomed 1. Mike Braviac, controle. Brasil, escuta. Fui direto em TAC. Grande, direto em TAC. 970, escuta. Estou autorizado, 08, 0 graus, 7 faixas. Depois, bom, 970. Torre Salvador, boa noite, meu azul 4959, Cinti Deck 3, solicitum 40, parelhão. 4959, abaixo a cota. Prepara Coral 1 Bravo. Coral 1 Bravo, o 495. Coral 308, só o right copy. Prossiga pro copy. Coral 084, segundo tablet. Boa noite, General 9973. 9973, aguarde o número 4 da cota. Salvo Uno, transição, bote pra saída. Salvo Uno, bote pra General 9971. 73. Radio Taxi, Europa 084. Ok, right to copy, Europa 084. Right to copy. Clear to Lima Echo Mike Delta via flight plan route, flight level 370. Runway 10, left departure, left turn. Puka departure and Zipa transition. Puka Papa Uniform Charlie Alpha departure and Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Zipa. Squawk code 5572. Salvador departure, Lama 9 and decimal 8. Ok, flight level 370, left departure to Puka, and then Zipa transition, squawking 5572, and contact 11 decimal 8 Europa 084. Let's correct the opposite, fly your clear to taxi to the running point 1910 via IPA 1 and taxi India. Approach the running point to report ready for takeoff, QNH 104. Okay, QNH 104, taxi to holding point 1010 India, Urbana 084. Livre. Fluno 970, solo zona 7, livre direita via Fox, taxi via Alfa, semente da Juliette. Fox, Alfa, chama antes da Juliette, 1970. Táxi azul 561, 113, 440, Cofim. 5001, no táxi autorizado via Índia. Ponto de espera, reporte pronto, ONU 014, ajuste. Via Índia, ponto de espera, pronto, 1014. 5019. Pronto, ponto espera, azul 5001. Parque 001, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 080 graus, 07 mais. Autorizado alinhar e decolar, não no zero, 001. 2774, plato 4. Liga. Porque o Delta, desse mantém a 4 mil pés, tem NH 10, 14. 4.0014, vinda até o Delta. Mike Bravo, continue descida para 5 mil pés, Menegão 1014. Yankee, 5 mil 1014. Autorizado por seguro, nível de voo 160, decolada 10 com curva direita na saída coral 1 Bravo. 0241, transponda 1198, controle. Correto, 274 no parte 3, chama e puxa a sala. Chama. Iniciando 5001. Antes da Juliette, o gol 1970. Juliette com portão 8, o gol 1970. Uma boa noite, Juliette, portão 8, 970. Para pushback, acionamento, portão 4, Xanel 6224. Autorizado, chame táxi 6224. Vem portar a táxi 6224. O apoio está livre de descer para 2 mil pés, que é legal na 014. Yankee, direita 040, alimentado pelo curso do localizador. Após 2 mil pés. 5972. 73, autorização para o avião. Aqui é o número 3 para 4, São Vuno, Leda, Tóquio, a saída. Zero, zero. Recife, pronto, a cópia. 3205, número 4 para cópia. Buca, transição Aracaju, a saída. Número 4 para cópia. Buca, Aracaju, 3305. Azul 4959, pronto, cópia. 4959, pronto, aproximado. Autorizado para Ilhéus, via roda do plano de voo, nível 140. Subida coral no Bravo, curva direita após a decolagem, aciona 0242, controle 1 no 9.8. está autorizado Ilhéus, 140, via Coral 1 Bravo, curva direita para a decolagem, o código de transição é 0242, e controle Salvador em 199.8, azul 4959. Correto, 4959 no pátio 3, chama para o estacionamento. 0-84, clear to line up at the cross runway 10, wind 080 degrees, 07 knots. 0-4 line up, runway 10, about 0-84. Pronto? 9973 com fins autorizados via rota do plano de voo, nível 360. Subida São Vuno, transição ótima, curva direita após a decolagem. 5562, transponder, 119.8.14. Gente, autorizado com fins 360, São Vuno, transição ótima. Curva direita após a decolagem, 5562 no transponder, 198, controle sideral 9973. Correto, sideral, para o chegar em estacionamento, pode 3. Chama lá. We are clear for takeoff. Yes, I'm clear for takeoff on 0. We are for takeoff at about 0. Mike, Foxtrot Serra, contato radar, passando o Coral. Autorizada a chegada a Bomed 1, voe direto Bomed da presente. Nossa. 50, limitado pelo localizador. Direita 050, limitado pelo posto de localização. Turno 723, reduz a velocidade para 2209. Autorizado via Índia, ponto de parada, reporte pronto, que é legal no 04. Índia, ponto pronto, no 04, que é legal, 624. Rapaziada, 84, Urbana 25, Salvador Departure, 119, Decimal Ridge. 99, so long, thank you, 084. Hey, good morning, this is Europa, 084, we are driving to 370, Fuca Departure, Departure.